Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita dúvida, né? A relação entre o chocolate e diabetes tipo 2. Vamos usar o material que a gente recebeu para entender melhor se e como o chocolate pode fazer parte da vida de quem tem essa condição. A nossa missão aqui é explorar os pontos-chave, sabe? Ver como os diferentes tipos de chocolate agem no corpo, principalmente no controle do açúcar no sangue e na saúde metabólica. Ok, vamos lá então. A primeira coisa que chama atenção no material é essa ideia, que parece até contraintuitiva. Chocolate não é proibido. Mas, assim, a escolha do tipo certo é que faz toda a diferença. O texto fala muito dos 70% de cacau como um ponto importante. É isso mesmo. E é fundamental a gente entender o porquê, né? Por que essa porcentagem de cacau é tão relevante assim? De forma bem simples, mais cacau geralmente quer dizer menos açúcar adicionado. E, por outro lado, mais daqueles componentes bons do fruto mesmo, tipo fibras, polifenóis. Olhando mais a fundo no material, ele detalha isso bem. Chocolates com 70% ou mais de cacau, sabe? Os amargos, meio amargos, são os mais indicados, justamente por terem menos açúcar. O ideal mesmo que o texto aponta seria buscar os de 85% para cima. Nesses casos, a quantidade de açúcar costuma ser bem baixa mesmo, muitas vezes menos de 10 gramas de açúcar para cada 100 gramas de chocolate. Isso faz com que o impacto na glicemia seja mínimo, entende? Não causa aquele pico de açúcar no sangue. Já o chocolate ao leite, ou o branco, aí a história é outra. Ah, imagino. É muito açúcar, né? Coisa de 40, 50%. E pouco cacau. O risco de subir a glicemia rápida é bem maior. E fica sempre aquele alerta, né? Precisa conferir o rótulo com atenção, açúcares escondidos, tipo de adoçante usado, tudo isso conta. Entendi. Então o segredo tá aí: bastante cacau, pouco açúcar. Mas assim, como é que esses chocolates mais amargos agem no corpo? O que o material diz sobre isso? Bom, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. São vários mecanismos, né? Primeiro, tem aquele baixo impacto glicêmico que eu comentei. O cacau puro em si tem pouco carboidrato que o corpo absorve rápido. A maior parte é gordura boa da manteiga de cacau e fibras, e isso não dispara o açúcar no sangue. Segundo, e talvez o mais fascinante, é o papel daqueles compostos do cacau, os polifenóis. Tem os flavonoides específicos, tipo a ipecacuanina, que se destacam. Polifenóis, certo? E isso? O material indica que eles funcionam como antioxidantes, anti-inflamatórios e, o que é crucial aqui, podem melhorar a sensibilidade à insulina. Melhorar a sensibilidade à insulina. O que isso quer dizer na prática para o dia a dia? Quer dizer assim, ajudar as células do corpo a usarem melhor a insulina que está circulando, para captar o açúcar do sangue de forma mais eficiente, sabe? Entendi. Isso é super importante no controle do diabetes. Exatamente. Fundamental. O material até cita alguns estudos que ligam o consumo desse chocolate amargo a essa melhora na sensibilidade e também a um menor risco para o coração. Esses compostos parecem ajudar também a diminuir marcadores de inflamação crônica no corpo, que é um problema comum no diabetes tipo 2. E tem mais, viu? Parece que o chocolate amargo também dá uma força no controle do apetite. Ah, é? Como assim? Tanto pela saciedade, né? A gordura e as fibras ajudam nisso. Mas também pelo próprio amargor, que pode diminuir aquela vontade louca por outros doces. E ainda tem um efeito legal na saúde cardiovascular, como melhorar os níveis do HDL, o colesterol bom. Nossa, quanta coisa! Então, não é só não ter muito açúcar, o cacau em si tem esses benefícios ativos. Mas o material bate muito na tecla da moderação, né? Por que isso é tão importante? Sem dúvida. Moderação é a palavra-chave aqui. Não tem como fugir disso. A recomendação que aparece é algo tipo 20 a 30 gramas por dia, o que dá uns 2, talvez 3 quadradinhos, dependendo do tamanho. Entendi, é um consumo bem controlado. Exato, porque apesar dos benefícios, não dá para esquecer que o chocolate amargo ainda é calórico, por causa da gordura, né? Mesmo sendo gordura boa. Outro ponto essencial é cada pessoa observar como o seu corpo reage, monitorar a glicemia, a resposta pode variar. E isso levanta uma questão importante na hora de escolher o produto, né? É bom procurar chocolates com poucos ingredientes, mas limpos, massa de cacau, manteiga de cacau, um pouco de açúcar ou um adoçante natural que seja confiável e tentar evitar aditivos estranhos, tipo gorduras hidrogenadas, xaropes. Certo. Qualidade dos ingredientes. Isso. E claro, né? Sempre reforçando, qualquer mudança na alimentação, principalmente para quem tem diabetes, precisa ser conversada com um médico ou nutricionista. Isso é básico. Perfeito. Então, acho que a mensagem principal que a gente tira dessa análise é, sim, o chocolate amargo, especialmente acima de 70%, idealmente 85%, pode ser uma opção para quem tem diabetes tipo 2, mas sempre com moderação, né, bem controladinho, e os benefícios vêm tanto por ter pouco açúcar quanto por esses compostos do cacau que ajudam na insulina e na saúde do coração, como a gente viu no material. Exatamente. A conclusão é essa. Os benefícios existem, mas estão atrelados a essa combinação, baixo açúcar e consumo moderado. É crucial reforçar atenção total aos rótulos para fazer escolhas conscientes e, principalmente, o acompanhamento profissional. Cada caso é um caso. E para a gente fechar, fica uma reflexão que surgiu aqui dessa nossa conversa sobre a composição. Além de olhar a porcentagem de cacau e o açúcar, será que se a gente começasse a investigar mais a fundo a origem do cacau, o tipo de processamento dos grãos, será que isso não revelaria ainda mais detalhes sobre os impactos na saúde? Para um consumo ainda mais consciente? Fica aí a pergunta para a gente pensar.